Vanessa, ó, acabei de ligar pra torre. Boa noite, 89, na escuta. Pronto para posicionamento, gol 1889. Pronto no 612, gol 1889. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, estabilizado no ILS. Livre é por táxi. Repórter ataque no 889. Reporte visual, 170 graus, 159. Baixada travada, repórter visual. Redução, apanha-nos informal, ok? Ah, positivo. Ah, o tráfego da Azul é um Eco 190, já passou externo para pouso. Apenas aguarde o vetor final, Oscar. Tá. 405 da Gol, chame Recife, 1288. 288-405. Informo turbulência moderada na final da 190, ok? 4209. Ciente, livre pouso, ajuste 1908, agora azul 4209. 1604, mantenha o ponto de espera. Boa noite. Mantenha, boa noite. Paparosca esquerda, 140, informe estabilizado. Esquerda, 140, repassará estabilizado. Paparazzi estabilizado no posto de localização. Torre agora 18,6, Oscar. 18,6, grave, boa noite. Escuta até o pátio principal, azul 4209. Alfa, a sua escuta 4209. Paparosca, boa noite, vai prosseguir para pista 190, confirme. 192, autorizado, faz a base para a direita. Reporte visual com campo, 1970 graus, 179, Indy Paparosca. É, reportar a visual. 47, alterna Campina. Taxi, gol no 889, até o ponto de espera, no ponto de espera chama 2108612, altímetro 1018. Autorizado o táxi, até 1-0, no ponto de espera, 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-6, gol 1-8-8-9. 1-0-1-8. 3305 para 2000, livre LS, informe estabilizado, 1018 ajuste. a Paparosa tem livre pouso, pista 90, 170 graus, 15 nós, o ajuste 90, 9. Posso avistou a 17, autoriza pouso a 17, senhor? Negativo. Pouso pista 10, 170 graus, 159. 7. A linha mantém pista 10. A linha mantém pista 10, vou 0-4. Salvador, o F-747. Objeto 6747, prossiga. Solicita puxa acionamento posição 4. Gente, aguarde, por gentileza. Gente, não vale 6747. Gol 1076, vou controlar o Salvador, vou no canal 6747. Boa noite, gol 1076. Gol 076, identifique e prossegue via para 2000 na chegada 1018. Gente, identificou, desce. Dia, Mari, 1018 ajuste gol 1076. E o Dia 1076. 52. E Quebec, sim, a gente vai reportar antes da Juliette aqui. O nome é 04, livre decolagem 180 graus, 15 nós, o nome é 04. Livre decolagem, nome é 04. 76747, livre pushback no portão 04, quando pronto para o táxi, chama a torre 108-62, ok? 7-4-7, está livre push, quando chama a torre 108-62, uma boa noite. Torre 18-6. Ainda é paparazzo que mantém a posição antes da Juliette. Ainda é paparazzo que cai a torre. Oi, Salvador, boa noite, 3305, continue a aproximação, aguarda a autorização. Reporte visual 150 graus, 18 nós. O 3305. Quatro aos 24, 1935, uma boa viagem. 1935, boa. Controle, muito boa noite, voo 1604. 1604, 370 mômetro. 370 mômetro. 3305, intensidade número 1. Avistando 3305. 3305, livre pouso, pista no 0, 950 graus, 18 nós. O ajuste no 0, 18, turbulência moderada na final da pista 10, TAM 3305. É, pista molhada, né? Afirmo. Tio Nia Paparazzo vai aguardar mais alguns instantes. Eu tenho um reboque do Sideral que está prosseguindo para o pátio 3, mais uns 5 minutos, mais uns 3 minutos para iniciar o táxi. Alô Salvador, Torre Salvador Web 6747, tá com 107 a bordo, 4:15, alternando com o FIS. Boa noite, 6747, direita, até a ponte, espera na minha escuta, 6747, o ajuste 10, noite. Ciente, 6747, táxi via saia aqui na sequência do golpe, confirmar o ajuste de altímetro, pessoal. 1018. 08, ciente. 889 ali, mantém pistão no 0. 889 ali, mantém pistão no 0. No solo aos 28, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. 1889, 170 graus, 159, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizado o decolagem para o gol 1889, pistão na 0, boa noite. Sete, quatro, sete, ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, 6747. Oito oito nove aos 30, 1935, uma boa viagem. 1935, 1889, boa noite. Controle o gol 1889, decolou 1889, conforme autorizado, vigilância. Vigilância 1889, conforme autorizado. Afirmo, se o Sideral já livrou, o setor está livre até a Quebec. Salvador, Estanete 6313 para autorização, informação hotel. 6313, uma boa noite, o ajuste no 08, aguarda só um instante a cópia para Guarulhos, prepare a saída da El. Preparando da El, com 1018 vai aguardar para Guarulhos, 6313. 6747 na escuridão total, decolagem autorizada 180 com 15, o ajuste 1018. Autorizada a decolagem da Ana Zero F 6747. Igual no meio 04. Ingresso, reporte no Taxi Quebec para o cruzamento da 197, linha Paparazzo. Taxi Quebec. Afirmo. Jet 6747 aos 331935, uma boa viagem. 1935, boa noite, madrugada. Índia Paparosca está livre até o pátio 4, reporte livrando a pista, o Índia Paparosca. Conforme autorizado, vigilância. Tem possibilidade de voar da El? Mantém o perfil devido ao tráfego à sua frente no mesmo perfil. Ok, vai manter então, é 6747. Salvador, eu vou... Confirme? Confirme? Confirme para Salvador? Aeronave, tráfego a norte de Salvador, acionado 5570, 13 milhas de Alagoinhas. Salvador total 9907, frente da hotel. Está pronto para a cópia. 6303. Salvador Guarulhos 360, Peruísco 50, pista 10, curva direita, saída da El. Na saída da El, mantenha radial 198. Corrigindo, da El Leda, transição Ildis. Da El Leda Ildis. Controle 1935, o transponder é o 5046 para o 6313. Autorizado Guarulhos 1960 via Peruíbe 50, decolando da El Leda e Eudes. E o controle em 119.35, o transponder 5046, 8 né? 6313. Confirmando a rota, o Taru 50, direita após a decolagem, chame pronto o 6313, no portão 1. A Taru 50, decolagem em curva, direita vai chamar pronto no 1, o 6313. 18-6, boa. Tinha para Porosco, frequência livre, boa noite. 1-288, TR1 260, informando os desvios ao mesmo. 1-288, 1-260 para o gol 1-889, informando desvios. 1-80 graus, 17 nós. Repassando a visual, 1-076. 1-18, livre de 2000 com 1018, informará ILS, seu Rio 5972. Confirme? É o Guará 10, sempre da hotel, eu falei que foi Brasília 260. É o Guará 04? Opa, desculpa, Guará 04. Boa noite, module na 186, Guará. 186. Guará 0, boa noite. Boa noite, Guará 04, Brasília, pronto, cópia. Vamos para o Guará 04. Brasília 260, Pesolu 17, pista 10, curva direita, na gola e transição, o fito. Controle 119.35, aciona 5037, o Guará 04. Guará 04, autorizado Brasília, nível 260, Pesolu 17, decola da pista 10, curva direita. Agora o transporte, controle 1935, tração 5037, Guará 04. Pátio de autoridades, acione e chame para o táxi, Guará 04. Sim, chamarei para o táxi, Guará 04. Passou sim para baixada e travado, gol 1076. Livre pouso, pista 90, 180 graus, 15 nós, 1076, ajuste 1098. Sente 1076 em livre pouso, com 1018 no ajuste igual 1076. Fique atento à turbulência moderada na curtíssima. Sim, a gente vai ficar atento no 76. Congelamento 3, 1, 9, 3, infectamento 0. Autorizado, 6313, chame para o táxi. Salvador, boa noite, azul 4209, vítima de informação, hotel, nível 380 para confirma. O azul 4209, aguarda a cópia ou ajuste 10018. 1018, utilização ainda prevista. Dael. Dael, na sua 50 para cópia. Sete Recife, 1-288. 1-28, confirma? 8, 1-288. 288, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, né? 6224, informação hotel. 6224, identifique, desça para o 050 na chegada, Mari 1018, ajuste. Identificando 050 na Mari 6224. Azul 4209, tá pronto para cópias? Para cópia, 4209. Salvador com fins nível 380, conforme plano do rota, plano de voo da rota. Pistão 90, curva direita, saída da Euleda, transição bridge. Da Euleda após direto bridge. Controle 1935, transponder ao 5053 para o Azul 4209. Autorizado, confim o nível 380, rota conforme o plano, decolando da pista 10, curva direita após Leda e após bridge, Israel. 1935, o controle 5003, transponder. 5053 no transponder, o 4209. 5053, 5053, com Azul 4209. Afirmo, no portão 8, chame pronto o 4209. Chamará. Âmbara 04, no pátio de idade, pronto para o táxi POB 04. Iquará 04, livre táxi até a interseção. Vai decolar, vai alinhar a partir da cabeceira ou vai alinhar a partir da interseção? Pode ser a partir da interseção, Guará 04. Estou na interseção, reporte na interseção para o pista, o Guará 04. Reportarei, Guará 04. Né, direita até o ponto de espera na minha escuta, 6313. Escuta, mas a direita é 6312. O 9076 pode ingressar a Juliette para o 06? Sim, 612. Maravilha, para o 612, 9076. Boa noite, Guará 04, para não interceptar pronto o centro de aeronave nacional. Gente, Guará 04, mantenha a posição. Guará 5972, LS da 190. Cinco nove sete dois, torre 186. 186, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, ao Rio 5972, final de 7 milhas, achar trabalho. 5972, visual 170 graus, 159.